Lula ignora Dia da Amizade Brasil-Israel e mostra sua hipocrisia. A criação do Dia da Amizade Brasil-Israel é uma notícia que poderia ser um passo positivo para fortalecer laços entre dois povos, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez, mostrou sua face hipócrita ao se recusar a sancioná-la. Enquanto ele vivia apontando o dedo para Jair Bolsonaro, acusando-o de todos os males, Lula agora faz coisas piores, como ignorar uma lei que celebra a cooperação entre Brasil e Israel, deixando o senador Davi Alcolumbre assumir a responsabilidade. Sabe por quê? E se eu te contar que Lula, que se diz defensor da paz, prefere jogar a diplomacia no lixo por pura ideologia? Essa atitude é uma vergonha e prova por que muitos consideram Lula o pior presidente da história do Brasil. Quer entender como essa decisão afeta as relações com Israel e por que é tão revoltante? Então vem comigo. A história começa com um projeto de lei simples, mas poderoso: criar o Dia da Amizade Brasil-Israel, uma data para celebrar os laços culturais, econômicos e políticos entre os dois países. Proposto ainda no governo Dilma Rousseff, em 2013, o projeto escolheu o dia 12 de abril, ligado à criação da representação brasileira em Israel, em 1951. A ideia era reconhecer a importância de uma relação histórica, iniciada com o papel do Brasil na ONU, quando o embaixador Oswaldo Aranha ajudou a aprovar a criação do Estado de Israel, em 1947. Parece algo que qualquer líder apoiaria, né? Mas Lula, que adora posar de defensor da igualdade, decidiu ficar calado. Ele tinha 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei, aprovada pelo Congresso em 29 de maio de 2025, mas preferiu o silêncio. Pela Constituição, isso é uma sanção tácita, ou seja, a lei passa automaticamente para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar, como relatou o UOL. Alcolumbre, que é judeu, assumiu a tarefa garantindo que o Dia da Amizade Brasil-Israel, a ser celebrado em 12 de abril, se tornasse realidade. Esse ato, segundo o senador Marcelo Crivella, autor do projeto, é para incentivar solidariedade e integração entre os dois povos. Por que Lula não quis assinar? A resposta está na sua política externa desastrosa. Desde que assumiu em 2023, Lula tem atacado Israel de forma incessante, chamando suas ações na faixa de Gaza de genocídio e até comparando-as ao Holocausto em uma fala na Etiópia em fevereiro de 2024, segundo o Estadão. Essa declaração foi tão grave que Israel o declarou persona non grata, uma medida rara que mostra o quanto ele azedou as relações diplomáticas. Enquanto isso, Lula criticava Bolsonaro por alinhar o Brasil com Israel, mas agora faz pior, sabotando até gestos simbólicos de amizade. Essa atitude de Lula não é só uma birra política, é uma afronta à diplomacia. O Brasil sempre teve laços fortes com Israel, com trocas comerciais que, segundo o Ministério da Economia, chegaram a mais de US$ 1 bilhão em 2024, incluindo exportações de carne e importações de tecnologia. O Dia da Amizade poderia fortalecer isso, trazendo benefícios econômicos e culturais, como feiras, eventos e acordos. Mas Lula, com sua visão míope, prefere alinhar o Brasil com países como o Irã, que ele defendeu após ataques de Israel, conforme nota do Itamaraty de 22 de junho de 2025. Isso é bom para as relações Brasil-Israel? Claro que não. É um tapa na cara de uma parceria histórica. Aqui vai uma curiosidade. O projeto do Dia da Amizade foi proposto por Dilma, do mesmo partido de Lula, o PT. Ela escolheu o dia 12 de abril para evitar conflitos com o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina, em 29 de novembro. Mesmo assim, Lula ignorou a herança do próprio partido, mostrando que sua mágoa com Israel é mais forte que qualquer coerência. Essa contradição é típica de um presidente que critica Bolsonaro por polarização, mas faz escolhas que dividem ainda mais o Brasil e o isolam no cenário internacional. O conflito interno de Lula é evidente. Ele se vende como defensor da paz e dos direitos humanos, mas suas ações mostram um líder preso a ideologias antigas. Em 2024, Lula acusou Israel de genocídio premeditado ao lado de Emmanuel Macron, em Paris, segundo o Tempo. Essa retórica inflamada não só irritou Israel, que o chamou de antissemita, como também afastou o Brasil de um parceiro estratégico. Enquanto isso, ele elogia regimes autoritários como o do Irã, mostrando uma incoerência que brasileiros que valorizam a honestidade acham revoltante. Lula critica Bolsonaro por alinhamentos ideológicos, mas faz o mesmo, só que com sinal trocado. O pior é que Lula não assume suas decisões. Em vez de vetar a lei abertamente, o que exigiria justificar sua posição, ele deixou o prazo passar, jogando a responsabilidade para Alcolumbre, Isso é covardia, não liderança. Segundo Conexão Política, essa omissão aconteceu em momento de tensão, com o Brasil condenando ataques de Israel ao Irã em 13 de junho de 2025. Lula escolheu o silêncio para não se comprometer, mas acabou mostrando fraqueza, algo que brasileiros que esperam um presidente firme não perdoam. A estratégia de Lula é clara, mas falha. Ele usa a retórica contra Israel para agradar sua base no PT, que, segundo o manifesto citado pelo Tempo, chama o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de criminoso de guerra. Essa tática pode render aplausos de alguns, mas custa caro. Israel é um líder em tecnologia, agricultura e segurança, áreas em que o Brasil poderia se beneficiar. Em 2018, por exemplo, empresas israelenses investiram em startups brasileiras, segundo a revista Exame. Ignorar isso por ideologia é jogar fora oportunidades que poderiam ajudar o povo brasileiro. Além disso, Lula é estrategista, ao usar o Itamaraty para reforçar sua narrativa. A nota de 22 de junho, condenando Israel e os Estados Unidos por ataques ao Irã, foi uma jogada para alinhar o Brasil com países anti-ocidentais, mas afastou aliados como Israel e até os Estados Unidos. Enquanto isso, Alcolumbre, com sua promulgação, mostrou mais coragem e senso de responsabilidade, garantindo que o Dia da Amizade não fosse engavetado. Essa diferença entre um líder que age e outro que foge é gritante. A filosofia por trás dessa história é o que realmente machuca. Lula, que se diz defensor do povo, ignora o valor de parcerias que poderiam trazer empregos, tecnologia e desenvolvimento ao Brasil. Ele critica Bolsonaro por decisões impulsivas, mas faz pior, escolhendo ideologia em vez de pragmatismo. O Dia da Amizade Brasil-Israel, como disse Crivella, é sobre solidariedade e integração, valores que brasileiros respeitam. Mas Lula prefere alimentar divisões, atacando um país que, apesar de polêmico, é um parceiro histórico. Essa história nos faz refletir. O que é um líder? Alguém que une ou que divide? Lula, com sua omissão e ataques, mostra que é o pior presidente que o Brasil já teve, não por erros, mas por escolhas deliberadas que prejudicam o país. Ele nos pergunta, vale a pena sacrificar o futuro do Brasil por política barata? Para os brasileiros, que sonham com um país forte, a resposta é clara. Não. Veja alguns comentários feitos sobre esse assunto. João Silva comentou, Lula é uma vergonha, ignora Israel para agradar a turma do PT. Maria Oliveira comentou, ele criticava Bolsonaro, mas faz pior com essa omissão. Pedro Santos comentou, Alcolumbre teve que consertar a covardia de Lula, parabéns. Ana Costa comentou, Lula destrói nossa diplomacia por pura ideologia, triste. Lucas Almeida comentou, como ele tem coragem de comparar Israel ao Holocausto. Carla Souza comentou, Lula é o pior presidente, só sabe criar briga com aliados. Rafael Lima comentou, o Dia da Amizade podia ajudar o Brasil, mas Lula boicota. Juliana Mendes comentou, ele foge da responsabilidade e deixa Alcolumbre resolver. Felipe Rocha comentou, Lula critica Bolsonaro, mas é mil vezes pior na diplomacia. Beatriz Ferreira comentou, ignorar Israel é cuspir na nossa história com a ONU. Gabriel Pinto comentou, Lula prefere o Irã a Israel. Que presidente é esse? Letícia Dias comentou. Alcolumbre mostrou mais coragem que Lula nessa história. Matheus Gomes comentou. Lula é uma decepção, só faz o Brasil passar vergonha. Sofia Ribeiro comentou. Ele fala de paz, mas vive criando guerra com outros países. Vinícius Cardoso comentou. O pior presidente da história, sem dúvida, é o Lula. Larissa Cunha comentou. Como pode ignorar uma lei tão importante para a amizade? Diego Freire comentou. Lula é hipócrita. Critica um e faz pior que o outro. Camila Torres comentou. Alcolumbre salvou o Dia da Amizade. Lula só atrapalha. Tiago Mendes comentou. Lula destrói o Brasil por política. Que vergonha. Renata Lima comentou. Ele não sanciona porque odeia Israel. Simples assim. Infelizmente, chegamos ao final. Gostaria que você voltasse aqui todos os dias às 8 da manhã, meio-dia ou 7 da noite, porque posso trazer algo novo nesses horários. É a sua hora de lazer comigo. Fique de olho para ver o que vem por aí, porque faço de tudo para trazer o melhor para você. Se tiver alguma dúvida, ideia ou pergunta, deixe nos comentários que logo trago uma resposta. Até amanhã ou mais tarde.